te vi sentado ali, com semblante abatido, moribundo e coração sofrido, com um fardo de problemas, sem ninguém, estás sozinho, sem amigo. Cansado de viver tantas ruínas e decepções, à espera de um milagre. Mas digo mesmo que Deus fez lá em Bethesda, Ele para hoje aqui. Se as barreiras são tão grandes que você não pode ultrapassar, Deus hoje abriu o caminho e diz: meu filho, eu estou aqui contigo, você não está sozinho. Deus vai adiante, derrubando as muralhas pra você passar.